1-2-1-2, teste gravando. Meu nome é Marcelo Elias Máximo de Castro. Marido da Cléo Castro e pai da Helena Luísa de Castro. Só que o Brasil me conhece assim. Big Ugly C. Big Steak, sou amor. Em 1989 comecei no rap. 1991 dei o grupo filosofia de rua. Daí pra frente é história, rap, negrão. 1999, 28 de março, ainda me lembro. O dia do grande encontro com Jesus Cristo. Joelhos dobrados, mãos levantadas pra cima. Visitação do Espírito Santo de Deus, falando em línguas de fogo. E agora, 13 anos depois, a mixtape. Eu sou amor. O amor que restaura, o amor que cura, o amor que se fez erro na cruz. Mixtape, eu sou amor. Seja bem-vindo ao meu mundo. Seja bem-vindo ao meu mundo. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a ele.